vou desistir, já passei tudo isso. Com dificuldades, como foi difícil. Tive força de vontade, nada impossível. Momentos incríveis hoje para ela. Pergunta pra mim, por que um menino anda sempre estiloso? Respondo pra ela, com muito orgulho, sou um garoto de ouro. Quer saber por que um menino já nasceu com bom gosto e folga pra lá, também pra cá, sempre demonstrando sorriso. Fases da vida passa, o mundo dá voltas, mas ele não para. Sigo a caminhada, letras e palavras, conquistas e sonhos, choros e derrotas. É quente, batalhas e confrontos e várias propostas. Poucas soluções e nessa trajetória, aprendendo lições que o mundo me mostra. E a decepção que causou revolta, que entrou no coração de um grande guerreiro, em busca do meu espaço e do meu sustento, e fazer meu sucesso no Brasil inteiro. Minha capacidade, me tornei funkeiro, com a inteligência fazer valer a pena. Mesmo eu sabendo que é grande a concorrência, e sempre aumentar meu nível de experiência. Com fé chego lá, continuo a sequência, pra fazer a diferença de uma forma brilhante, brilhando uma estrela que era ofuscante, dando meu valor, um talento interessante. Seguindo meu caminho, eu vou adiante, e não vou desistir, já passei tudo isso. Com dificuldades, como foi difícil. Tive força de vontade, nada impossível. Momentos incríveis hoje para ela. Nós é irresistível quando vê nós passando. Não resiste, fica nos olhando. Gosta até do jeito que eu ando. Fica louca me desejando e pergunta. Pergunta pra mim, por que um menino anda sempre estiloso? Respondo pra ela com muito orgulho, sou um garoto de ouro. Quer saber por que um menino já nasceu com bom gosto e folga pra lá, também pra cá? Damn it. Thank you.